Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de junho, em segunda discussão, o projeto de lei 1385 de 2012 da deputada Inês Pandeló, do PT, que altera a lei 2837 de 2012, que criou o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, aumentando de 3 para 21 o número de suplentes do órgão. Esse foi um pedido do Conselho. O Conselho reunido decidiu ampliar a participação das entidades e do governo, porque suplentes, né, dos dois lados, para haver uma maior discussão, uma maior democratização, né? Então nós estamos apresentando aquilo que foi um pleito do próprio Conselho. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.